Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Se a gente fosse pensar na importância de Jesus para a nossa vida, nós teríamos que comparar a importância que o sol tem para a vida biológica na Terra. Pouquíssimos seres vivos no planeta conseguiriam sobreviver sem o sol. Podemos dizer que para a nossa evolução espiritual, para nós nos tornarmos um dia espíritos puros, nós precisamos muito de Jesus. Nós precisamos dele desde o início desse planeta e continuaremos precisando da intervenção desse ser extraordinário em nossas vidas por muitos milênios. E nós afirmamos isso não com base nas afirmações teológicas, não com base nas religiões tradicionais, mas nós afirmamos isso pelo estudo, pela meditação, os ensinamentos que Jesus nos deu. Jesus nos trouxe uma compreensão tão grande sobre tantas questões da humanidade, e ele foi tão pioneiro no seu tempo quanto ainda hoje o é. E por isso que nós temos um grande respeito, temos um amor imenso por esse tema, que é abordar a questão da vinda de Jesus ao planeta. Refletirmos na importância que esse ser tem para nós. Muitas pessoas às vezes desprezam as informações do Evangelho. O homem moderno se tornou tão culto, tão conhecedor de tantas coisas, que ele acha que aquilo é apenas informação de mais uma religião. Mas nós tivemos, através dos espíritos superiores, a confirmação de que o melhor modelo para o homem seguir na sua evolução é Jesus. Eles foram, de maneira assim, direta, respondendo a Kardec, uma das perguntas que ele fez, qual é o melhor modelo para o homem atingir a perfeição? Eles simplesmente disseram, vede Jesus. Mas não é o Jesus das religiões tradicionais, não é o Jesus que se criou tanta história a respeito dele, não é o Jesus que um dia vai voltar para condenar ninguém, para julgar ninguém. É um Jesus capaz de demonstrar tanto amor, tanta benevolência, de acolher, erguer, levantar. E é por isso que Jesus foi tão revolucionário no seu tempo, e nos nossos dias também é. Porque ele trouxe a compreensão, o entendimento, e nos mostrou a necessidade de desenvolver o potencial nosso, que ainda precisa crescer muito, que é a capacidade de amar. E a vinda de Jesus não se deu como algo improvisado. A vinda de Jesus foi um dos grandes eventos que ocorreram nesse planeta. A gente pode marcar as questões relacionadas ao nosso planeta como culminantes a formação física do planeta, o surgimento da vida e a vinda de Jesus. Seriam os três grandes eventos. E aí alguém pensaria assim, o Espiritismo não é um grande evento? É uma continuidade da missão de Jesus. Só quem meditou e vivenciou bastante os ensinamentos espíritas é capaz de compreender isso. Porque a princípio parece que é mais um pregador de uma religião puxando a sardinha para o seu braseiro, dizendo que a sua é a verdadeira. Mas quando a gente compreende bem os ensinamentos dos espíritos, em tudo eles nos mostram que Jesus é o caminho, que Jesus, aquele Jesus completo de amor, de generosidade, é o nosso grande modelo para seguir. Tudo que eles nos disseram sobre vida espiritual, absolutamente tudo, de alguma forma nos leva a entender a missão de Deus. Tudo que eles nos falaram sobre a nossa realidade, sobre os nossos sentimentos, nos leva a compreender e entender a importância de Deus. E a vinda de Jesus, então, foi um desses grandes feitos, algo extraordinário que ocorreu para a humanidade e que não foi algo improvisado. O trabalho foi realização do próprio Jesus e de muitos espíritos que trabalharam intensamente sob suas ordens para preparar a sua vida. O processo de encarnação no mundo, o espírito assumir um corpo físico aqui, é um processo bem complexo. Quando um espírito puro reencarna, o processo é ainda mais complexo. Porque o espírito puro está desligado do mundo material. Ele tem o seu pensamento, a sua mente capaz de levar o mundo material, mas o distanciamento que ele tem da matéria é muito grande. Ele precisa se adaptar àquela nova realidade que ele vai encontrar. E Jesus passou por um longo processo, então, de adaptação para revestir-se de um corpo físico como o nosso e para poder estar entre nós. Ele certamente poderia ter usado de outros meios, como fez em todas as épocas da humanidade. Mas ele preferiu vir pessoalmente. Ele preferiu revestir-se com um corpo como o nosso e viver uma vida como a nossa, para mostrar que a nossa realidade espiritual pode ser muito maior. Se fosse algo que não estivesse próximo a nós, nós pensaríamos, isso não é para mim. Mas ele, como ser humano, demonstrou virtudes e nos disse que, olha, tudo que eu faço, vocês poderão fazer também. Sigam apenas isso. E um dia nós poderemos, então, ser. Ele precisou estar entre nós para mostrar o potencial divino que nós temos. Ele nos mostrou essa convicção que nós temos de um dia nos tornarmos um Cristo também. Daqui a milhões de anos, pode ser, mas certamente chegaremos. E como eu já disse, Jesus teve o acompanhamento de inúmeros dos seus auxiliares do mundo espiritual que acompanharam a sua vinda e o auxiliaram na sua tarefa. E o ajudaram a produzir todos os fenômenos extraordinários e ajudaram a conduzir todo o processo, auxiliando, amparando. O próprio Evangelho, bem estudado, nos revela essas considerações. Mas nós vamos, nesta manhã, refletir sobre o Cântico das Legiões Celestes. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos relata o nascimento de Jesus. Lucas foi um dos discípulos que não conheceu Jesus ali pessoalmente, mas ele obteve muitas informações e se tornou discípulo pelas ideias de Jesus. E ele foi obtendo muitas ideias, foi obtendo ali muitas informações. Mais tarde, ele vai conversando com Maria, ele vai recolhendo uma série de relatos e ele vai, então, nos trazer as informações sobre alguns eventos importantes que ocorreram naquela noite. E ele vai nos trazendo ali essas ideias, e ele nos narra do seu evangelho, então, uma informação muito importante, quando ele conta os fenômenos que aconteceram naquela noite impressionante do nascimento de Jesus. Jesus, ao reencarnar, todos sabemos, foi de uma forma bastante simples, foi de uma forma muito simples mesmo, muito humilde, e ele precisava de auxílio, precisava de amparo, que o mundo não pôde ofertá-lo. A espiritualidade se mobilizou para atender aquelas necessidades. Quando a gente pensa nos espíritos superiores, que ficaram conhecidos como anjos, e que foram identificados ali, a sua presença intensa, por alguns seres sensíveis, quando eles se mostram a essas pessoas, era para que elas pudessem prestar aqueles primeiros auxílios iniciais a um casal aparentemente tão desamparado, mas que recebia uma criança de uma importância tão grande para a humanidade. E o anúncio que os espíritos fizeram aos pastores do nascimento de Jesus foi com esse objetivo. E ali se deu um fenômeno extraordinário que eles puderam presenciar. Inicialmente, um espírito identificado como anjo se apresenta a eles e diz que aquele ser tão esperado dos hebreus estava ali nascido, havia acabado de nascer. E em seguida, um fenômeno extraordinário acontece e os pastores registraram isso e ficou conhecido então como o canto das legiões celestes. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Nós temos um pequeno vídeo que nos traz, de uma forma muito pálida, porque nós não teríamos hoje condições de retratar a grandeza de nenhum evento espiritual. qualquer efeito cinematográfico que a gente produzisse, ele seria limitado para nos mostrar a riqueza de fluidos, de energias, a riqueza de interações que existem no mundo espiritual, de tantos elementos que são desconhecidos. Mas esse breve vídeo nos dá, então, uma cena de como poderia ter ocorrido essa manifestação. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas, vejam só todas as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas, de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. Oh, é melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora, vá dormir. Eu vos trago novas de grande alegria, uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Sobre esse momento em especial, mas nós vamos priorizar alguns outros aspectos, menos os históricos. Se a gente for pesquisar na bibliografia que existe sobre a discussão da veracidade, de como teria ocorrido realmente essa situação, nós vamos encontrar inúmeras informações. Mas o importante para nós é compreender a essência espiritual do evento. Né? Nós temos ali, no nascimento de Jesus, muitos fenômenos impressionantes, um dos quais é a manifestação desses espíritos de grande elevação espiritual e que, traduzindo ali a sua alegria, traduzindo ali a sua grande esperança no futuro da humanidade, manifestaram através do canto, que ficou conhecido como Cântico das Legiões Celestes, essa grande alegria. Porque a espiritualidade maior, ela manifesta alegria também das mais diferentes formas. E esse cântico, então, ficou aí como esse grande evento, né? Essa grande participação desses espíritos, exaltando a grandeza do evento, que é o nascimento de Jesus. Antes de a gente falar mais sobre o significado dessa expressão, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens, vamos refletir um pouco sobre como era o panorama das religiões no tempo de Jesus, situando ali as crenças dos judeus e dos romanos. Outros povos de outras partes do planeta tinham outros sistemas de crença, mas não era muito diferente daquilo que os hebreus e os judeus acreditavam, os judeus e os romanos acreditavam. De uma certa forma, eram religiões que guardavam os mesmos elementos que as outras demais tinham. Os judeus, eles tinham algo especial, que era a crença no Deus único. Porém, em muitos outros aspectos, muitas outras das suas práticas, muitas das suas crenças, podem ser identificadas com as de outros povos. E é o que nós vamos então agora falar, começando pelas crenças dos judeus, principalmente em Jerusalém, e começando pela intolerância com as mulheres. A mulher até hoje sofre muito do machismo, da visão distorcida que o homem tem sobre o papel da mulher, mas naquele tempo as coisas eram muito piores. Eram situações em que a mulher era verdadeiramente uma propriedade do marido. E ela estava muitas vezes submetida a todas as sortes, todo tipo de violência. Uma das situações que era muito comum era o apedrejamento de uma mulher até a morte. E até hoje existe essa prática em algumas partes do planeta. Tá? Algumas regiões de países que ainda conservam essa forma de justiça violenta, muitas vezes os indivíduos que são acusados de algum crime, eles são apedrejados até a morte. Mas nós não vamos nos aprofundar muito nessa temática. Nós vamos só ver que no tempo de Jesus, isso era uma prática comum. Né? As mulheres, principalmente aquelas acusadas por adultério, elas eram apedrejadas até a morte. Era uma forma, e é até hoje uma forma de morrer, muito dolorosa, muito angustiante. E havia até o respaldo dos textos sagrados dos judeus, que confirmavam a prática. O curioso é que o homem sempre distorce todas as coisas para sua vantagem e sempre procura o mais fraco para subjugá-lo. E nós temos, no próprio livro do Levítico, que está no Antigo Testamento, autorização para o apedrejamento, quando ele diz assim: se um homem cometer um adultério com uma mulher casada, com uma mulher do seu próximo, ou o homem e a mulher adulta, serão punidos de morte. Não há praticamente registros de homens mortos por apedrejamento, mas as mulheres, que eram sempre elas vistas como a causa do adultério. Isso era uma prática comum, religiosa, e logo mais nós vamos ver que Jesus lidou com ela. Algo que era comum também entre os judeus, o culto exterior. Era para eles muito importante o sacrifício de animais no templo, como uma forma de reverenciar a Deus como uma forma de agradá-lo. E temos também o livro do Êxodo também falando sobre isso. Também um dos livros do Antigo Testamento. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, verei a vocês e os abençoarei. Então, o culto exterior, necessidade de agradar a Deus com sacrifícios de animais, era uma prática comum. Outro aspecto da religião do tempo de Jesus: religiosos corrompidos por interesses materiais. Nós vamos ter então os líderes, principalmente os fariseus, profundamente envolvidos com os interesses terrenos, desejando cada vez mais ter poder e dinheiro. E nós temos uma fala de Jesus que evidencia bem como era a prática dos fariseus no tempo dele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. E muitos outros eventos o Evangelho relata sobre essa corrupção que existia entre os religiosos, aqueles que eram mais ilustrados, os mais intelectualizados dentro do povo. E na época de Jesus, as crenças faziam Deus refletir a imperfeição do homem. A concepção que o homem tinha era praticamente a de um Deus com as mesmas imperfeições que os homens. Então você tem a concepção de um Deus exclusivo de um único povo, porque os hebreus não tinham entendimento de um Deus universal. Isso no tempo de Jesus. Lembrando isso. Eles não tinham esse entendimento que Deus era o Deus de todos os povos. Eles entendiam que existia uma aliança entre eles e Deus, e por isso Deus só os atendia, só os ajudava e não ajudava nenhum outro povo. Eles tinham uma outra concepção também de que Deus precisava ser agradado com sacrifícios. Também é algo, um elemento comum em muitas religiões do mundo inteiro, até religiões de civilizações que não tiveram contato com essas civilizações do Oriente Médio, conservavam essa ideia de que as divindades precisavam de sacrifícios para serem agradadas. Como a gente, encarnado, imperfeito, precisa receber presentes para se sentir feliz. Eles acabavam transferindo essa compreensão que nós temos sobre nós para a divindade. Outra coisa também é que Deus podia se enfurecer contra a sua criação. A história, que é na verdade como uma fábula, como uma história fictícia da suposta inundação do mundo para destruir todo aquele trabalho de Noé construir a arca, também é justificado como Deus está com fúria da humanidade e por isso a destrói. E salva só um e a sua família. Isso revela o quê? Um ser que sente desejo de vingança, que tem ira. É a visão do homem sendo transferida para a divindade. É aquilo que nós sentimos sendo atribuído a Deus. E por fim, uma das maiores aberrações que se criou na concepção de Deus é imaginar que ele tenha permitido o surgimento de algo que pudesse pôr a perder a sua própria obra, né? E acreditar na existência de um ser voltado para o mal. O homem primitivo, ele teve muita dificuldade para trabalhar com a ideia de bem e mal. Ele teve muita dificuldade para trabalhar com a ideia de destruição e renovação. Então ele não podia conceber que a destruição fosse parte de um processo natural. Ele concebeu na sua imaginação ainda primitiva, na sua capacidade ainda primitiva, a necessidade de um opositor a Deus. E isso criou para o mundo um grande obstáculo, mas que não será hoje o tema da nossa discussão. Então esse é o panorama das crenças dos judeus no tempo de Jesus. Agora vejamos como era em Roma. O mesmo item, intolerância com as mulheres. As mulheres também sofriam muito nesse momento, como era o exemplo das sacerdotisas, sacerdotisas que não se conservassem virgens, eram trancadas para morrerem em abandono. Dava-se um prato de comida para elas e elas eram trancadas no quarto. E quando aquele alimento, a água acabasse, ela iria morrer ali de inanição. Era uma prática porque eles entendiam que a mulher que exercesse o papel de sacerdotisa precisava se conservar, então, pura. É mais um dos grandes equívocos do homem imaginar que a função sexual pudesse trazer algo de impuro para a sua realidade espiritual. Foi uma grande distorção e que também estava presente na crença dos judeus no tempo de Jesus. Outro aspecto também, o culto exterior. Os rituais e sacrifícios também eram realizados da mesma forma. Gregos, romanos e todos aqueles povos ali que ia da Europa até a Ásia, todos praticavam sacrifício porque eles entendiam que era uma forma de manter a ordem social. Porque agradando aos deuses, oferecendo os animais mortos, eles contribuiriam para manter tudo em paz. Hoje é algo absurdo a gente pensar nisso, mas isso era a crença das pessoas naquele tempo. Era uma crença generalizada, era legalizada, e aqueles que tinham poder respaldavam, sustentavam essas crenças. Acreditar que o sacrifício de um animal pudesse ajudar a aplacar a fúria de uma divindade e ela assim beneficiar os deuses. E os religiosos corrompidos, também nesse sistema de crença dos romanos, dos gregos, também estavam lá presentes. Os sacerdotes exerciam uma forte influência sobre os governantes e eram designados pelo imperador e senado. Então você imagina as trocas de interesses que existiam ali, as trocas de favores, era muito intenso. Era algo comum, era a mesma corrupção que a gente via entre fariseus, sacerdotes do templo de Jerusalém, com os governos da época. E em Roma também os deuses refletiam a imperfeição do homem. As práticas religiosas eram vistas como necessárias para a soberania do império e a união das pessoas de uma família ou de uma cidade. famílias e outras cidades podiam ser escravizadas ou saqueadas. Nessa época, a noção de respeito ao ser humano não existia. A noção de respeito àquele que pertence a outro povo, fundamentada na religião, não existia. A religião era muitas vezes para justificar o estado de coisas como era. Por que a gente está falando tudo isso, né? Para a gente poder reconhecer o valor daquilo que Jesus veio nos ensinar. Para mostrar que ele, no seu tempo, realmente rompeu com paradigmas, com ideias muito fortes, que as pessoas não conseguiam imaginar de maneira diferente. Jesus, ele traz uma compreensão da relação entre as pessoas que é totalmente nova no seu tempo, e até hoje é nova. E até hoje ela é fundamental para o homem encontrar paz na sua vivência comum. Nós vamos pular essa parte, vamos então só lembrar uma coisa, que nesses povos, entre os judeus e romanos, sempre viveram pessoas sensíveis, pessoas que não gostavam dessas situações difíceis, dolorosas que aconteciam. Eram espíritos que estavam ali justamente nessas comunidades para mudar aquele panorama, aquele quadro em que eles viviam. Agora vamos pensar como foi Jesus em relação a cada um desses itens que nós vimos que eram comuns para romanos e para judeus. Primeira questão da intolerância à mulher. Quando apresentam a mulher que é acusada de adultério, perguntam para Jesus: mestre, a lei manda apedrejá-la até a morte. O que o senhor recomenda? Jesus, profundamente conhecedor da natureza humana e entendendo as intenções daqueles homens, ele não podia simplesmente negar todas as crenças deles. Então ele aclara o pensamento daquelas pessoas de uma forma muito didática. Isso mostra sua alta capacidade intelectual. Quando ele diz: atire a primeira pedra, quem estiver isento de pecados. Joana de Ângeles diz que o que Jesus estava escrevendo na areia era cada uma das imperfeições, dos defeitos que os que acusavam a mulher tinha. Cobiça, inveja, também eram adúlteros. Então Jesus coloca a coisa de uma forma a não agredir as crenças deles. Porque Jesus podia sim dizer: olha, essa crença que vocês têm, acreditar que é autorizado matar alguém, isso está totalmente errado, isso não é da parte da lei divina. Mas ele não podia, de uma maneira direta, combater todas as crenças dos judeus de uma maneira instantânea e imediata. Ele entendia que estava aí renovando o pensamento deles. E ele nos coloca a pensar assim: então quem está isento de pecado, atire a primeira pedra. Por que a gente pode afirmar que Jesus não estava combatendo diretamente, embora pudesse combater? Porque ele era alguém sem pecado. Ele poderia atirar a primeira pedra na mulher, mas ele não fez isso. Ele diz para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Vai, não peques mais. Então Jesus estava de fato, sim, questionando as crenças deles, estava de fato ali mudando aquelas concepções tão arraigadas, tão profundas na mente daqueles homens. Só que ele fez isso de uma forma extremamente duvidosa. Outro aspecto da ação de Jesus é em relação ao culto exterior. Jesus também não combateu prontamente essa prática dos judeus, porque era algo muito arraigado. Imagina um homem aí há 5 mil, 10 mil anos fazendo as práticas de sacrificar animais. Muda essa disposição interna? Não muda tão rapidamente. Mas ele traz uma nova compreensão para que eles pensassem no tempo e se modificassem. Quando ele fala desse tema à parte, mas quando ele fala dos sacrifícios, ele diz o que para os hebreus? Antes de ofertar o seu sacrifício no templo, vai, procura o teu irmão e se reconcilia com ele. Jesus está colocando como fundamental para o homem agradar a Deus, não o bem material em si que ele sacrificava no templo, mas a disposição em viver pacificamente, harmoniosamente com o seu próximo. Por isso que ele fala, antes de sacrificar no templo, reconcilia-te com o teu irmão. É de uma forma também profunda de mostrar para eles que o mais importante para Deus era a nossa disposição de viver pacificamente. Agora sim a gente pode dizer, então, quanto às manifestações religiosas. O homem sempre acreditou que para se dirigir a Deus ele precisa de um templo, ele precisa de uma construção específica. Jesus, nos seus momentos especiais, ele buscava ligar-se mais profundamente a Deus, ele buscava a solidão e o jardim, o deserto. Era a grande forma dele reverenciar a Deus. Para Jesus, o culto a Deus é totalmente interno. É algo que não precisa de nada exterior para se manifestar. Temos também, agora veio a questão do sacrifício. Jesus, como ele lidou com os religiosos corrompidos? O episódio em que apresentam para ele a questão dos impostos, o que Jesus diz, dai a César o que é de César, é sempre interpretado pelos cristãos como sendo uma forma hábil que Jesus teve de escapar de uma situação constrangedora que os judeus estavam criando para ele. Porque os judeus tinham horror a pagar os impostos, porque a concepção no tempo deles de impostos não é como nós temos hoje. Hoje os impostos se justificam, né, para que a gente possa o quê? Ajudar a manter todo o serviço que a sociedade presta. Né? No tempo de Jesus, os impostos eram para financiar os exércitos, para que eles conquistassem mais povos, saqueassem mais povos e dominassem mais povos. A finalidade principal dos impostos, que eram determinados para cada povo pagar para o Império Romano, era essa, manter os exércitos. E o que acontece com aqueles que se opõem a Jesus? Levam ele à questão dos impostos. Podemos ou não pagar os impostos para aqueles que nos dominam e nos fazem sofrer? E aí Jesus pergunta, de quem é a imagem que está na moeda? É de César? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não estava apenas se livrando da questão. Ele estava mostrando ao homem que as questões do mundo material não podem ser transformadas em questões religiosas. Nós não podemos permitir que haja essa interferência. Nós não podemos usar a religião para combater nenhum sistema político, nenhuma ideologia, porque a religião é um processo de harmonização, de pacificação do homem, e não de confronto, e não de disputa. Então Jesus quis, nessa passagem também, evidenciar isso. Não misturem os interesses materiais, os interesses humanos, com as questões espirituais. E Jesus, como ele lidou com a questão, né, de Deus, as concepções de Deus, refletirem as imperfeições dos homens? Jesus nos dá uma receita importante para compreender isso. Quando ele nos diz que devemos ser perfeitos como é o nosso Pai Celestial. Jesus está ensinando nessa passagem que nós não podemos moldar Deus, a imagem que nós temos sobre Ele, a partir das nossas imperfeições. Temos que fazer o contrário. Temos que buscar as perfeições de Deus para nos inspirar e alcançar as nossas limitadas perfeições. Buscar as qualidades que possam nos aproximar dele. Então, Jesus deixou muito claro essa questão da formação de uma ideia equivocada sobre Deus. Nós devemos buscá-lo e não torná-lo igual a nós, como temos feito em tantas épocas da humanidade. Falo nós como parte da humanidade. E ele vai nos dizer também, na nossa relação com Deus, do amai a Deus acima de todas as coisas, eis o primeiro mandamento, e o segundo semelhante ao primeiro, o próximo como a ti mesmo. Ao enunciar dessa forma, resumindo a lei e os profetas, Jesus estava mostrando para as pessoas o quê? Que nós temos que transferir esse nosso amor à divindade, a Deus, para aqueles que estão próximos a nós. Foi a forma que ele nos mostrou de como buscarmos a Deus. É através do próximo, é através daquele que, assim como nós, também é filho de Deus. É o caminho que nós temos. É a forma como nós temos de compreender Deus atualmente. E a vinda de Jesus, então, foi importante, foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena. Nós temos num livro chamado A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que nos traz um relato de toda essa movimentação que existiu no mundo espiritual para que a humanidade recebesse Jesus. Foi um trabalho intenso que envolveu milhares de espíritos dedicados ao bem. E essa grande movimentação na espiritualidade se manifestou de muitas formas, como, por exemplo, na aparição dos anjos aos pastores, ou melhor dizendo, a aparição dos espíritos superiores aos pastores. E o cântico das legiões celestes representava a expressão de alegria de espíritos auxiliares da missão de Jesus, porque eles viam uma obra de milhares de anos que vinha se elaborando, se concretizando finalmente. Aquele grande ser viria ao mundo trazer a sua grande contribuição para a renovação dos homens. E o Espírito Emmanuel também comentou o glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, que é relatado como sendo a ideia desse cântico que os espíritos superiores manifestaram naquele momento. Ele nos diz que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequenos a plataforma do cristianismo inteiro. Eles estavam traduzindo de maneira bem resumida como seria a missão de Jesus. E ele vai nos dizer que o glória a Deus nas alturas significa, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Jesus o tempo todo nos ensinou isso, né? De que Deus é nosso Pai, de que Deus é aquele para o qual nós devemos voltar a nossa atenção com maior dedicação, com maior cuidado. O Paz na Terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar o plano de cada dia em todas as criaturas. Jesus, ele foi chamado de um príncipe da paz, porque em tudo ele manifestou essa cultura de paz, de harmonia, em tudo ele manifestou essa vivência pacífica entre as pessoas. E boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. Jesus também trabalhou intensamente no sentido das pessoas se compreenderem como irmãs, os homens se entenderem como irmãos, os homens viverem pacificamente. Entre os seus discípulos, quando alguém quis manifestar alguma ideia de superioridade aos demais, perguntando quem era o maior entre eles, Jesus faz o quê? Lava os pés dos discípulos, justamente para mostrar: olha, se eu, sendo que eu sou, me coloco ao seu serviço, entre vocês não há distinção, entre vocês não há separação, não existe o maior e o menor. Jesus mostrou isso, que entre irmãos não pode haver diferença. Se nós vemos a humanidade como nossa irmã, nós temos que pensá-la como igual a nós, e temos que servi-la, não acreditando em privilégios para nós. Foi a sua grande exemplificação desse princípio. E o que, que deve representar para nós hoje esse cântico da legião, das legiões celestes? Esse glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. É isso, a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. Cada pessoa que identifica em Jesus um ser especial e importante de sua vida deve reconhecer que ele espera de cada pessoa, então, a dedicação por um mundo melhor. Não existe diferença. Todos nós que compreendemos em Jesus esse grande modelo para a humanidade, temos esse compromisso com ele. E como que a gente faz isso? Como a gente realiza esse trabalho em favor do mundo melhor, dando ou participando dessa grande obra de transformação da humanidade, que ainda está em curso, que ainda está sob os cuidados de Jesus, que ainda é parte da sua grande missão, que ainda não está acabada. Embora fisicamente separado do mundo, mentalmente, espiritualmente, ele está profundamente ligado a cada ser desse planeta. Nós vamos ter essa indicação, uma mensagem muito bonita, narrada na voz do Chico, e que traduz bem como deve ser esse nosso papel de auxiliares de Jesus na renovação do mundo. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, pinga-nos, descerra-nos o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones